Chegou Cássio. Lucílio, está à mão, tendo Pindaro chegado com saudações da parte de seu amo. Pindaro entrega a Bruto uma carta. Bruto, são oportunos esses cumprimem. Tos. Vosso amo, Pindaro, ou porque mudasse, ou por ter sido mal aconselhado, deu-me razões para querer que muitas coisas já feitas ainda se encontrassem por fazer. Mas se perto ele se encontra, vai explicar-me tudo. Pindaro, não duvido que meu muito nobre amor há de mostrar-se tal como sempre foi, honrado e digno. Bruto, ninguém põe isso em dúvida. Lucílio, uma palavra, ainda. Saber quero como fostes por ele recebido. Lucílio, com cortesia e mostras de respeito, mas sem aquela familiaridade e aquele modo cordial e franco que conosco ele sempre revelará. Bruto, descreveste um amigo acalorado que arrefeceu de todo. Toma nota, Lucílio. Sempre que a amizade adoece, para acabar sumindo, é inevitável. Lança mão dessas fórmulas forçadas. Não se coadunam esses artifícios com a boa fé singela. Mas os homens pouco sinceros, são como jinetes difíceis de conter, que nos dão mostras de seu ardor, fazendo muitas voltas. Mas se as esporas rubras lhes chegamos, deixam cair a crina e, tal como éguas de aparência ilusória, a prova perdem. Os homens dele vêm? Lucílio, esta noite pensam dormir em Sardes. É de Cássio o comando de quase todo o exército e da cavalaria. Ouve-se música de marcha. Bruto, ei-lo que chega. Saiamos a encontrá-lo com doçura. Entra Cássio com soldados. Cássio, alto lá. Ó. Bruto, alto lá. Transmite ordens às filas. Primeiro soldado, alto. Segundo soldado, alto. Terceiro soldado, alto. Cássio, meu nobre irmão, foste comigo injusto. Bruto, julgai-me, ó deuses. Se aos meus inimigos nunca jamais fiz injustiça alguma, como admitir que tenha sido injusto para o meu próprio irmão? Cássio, a sobriedade, Bruto, que vos é própria, encobre ofensas. E quando as praticais, Bruto, Cássio, acalmai vós. Exponde com bravura vossas queixas. Conheço-vos de perto. Não briguemos ante o conspecto, assim, de nossas forças, que em nós só devem perceber concórdia. Mandai que fiquem longe, e em minha tenda, Cássio, far-meis explanação de tudo, que vos darei ouvidos. 98. Cássio, dize, Pindaro, aos nossos comandantes que removam daqui de perto as tropas. Bruto, Lucílio, faz o mesmo. Não consintas que alguém de nossa tenda se aproxime antes de terminarmos a conversa. Lúcio e Titino ficaram de guarda. Saem. Cena 3. Na tenda de Bruto. Entram Bruto e Cássio. Cássio, consiste a ofensa em terdes infligido pena infamante em Lúcio pela, em vista de ter sido peitado pelos sardos, sem levardes em conta minhas cartas a seu favor, porque eu conheço o homem. Bruto, a vos mesmo ofendestes, escrevendo-me a favor dele. Cássio, em semelhante tempo não convém esmiuçar pequenas faltas. Bruto, permiti que vos fale com franqueza, Cássio, mas vos acusam de prurido nas mãos, de traficardes os empregos e de vendi-los a sujeitos baixos. Cássio, eu, prurido nas mãos? Sabeis que é Bruto quem fala desse modo. Não fora isso, seria esse o vosso último discurso. Bruto, a corrupção se sente enobrecida pelo nome de Cássio. Eis o motivo de esconder o castigo ora a cabeça. Cássio, ó castigo. Bruto, recordai-vos de março. Recordai-vos dos idos desse dia. O grande Júlio não sangrou com justiça. Que malvado pôs nele as mãos e o apunhalou, se a causa justa não defendia. Como? Dá-se que tenhamos matado o mais notável homem do mundo, só por haver ele protegido ladrões, e que os dedos tenhamos de sujar com vis presentes e de trocar o círculo imponente de nossa dignidade por uns poucos tarecos que na mão fechar podemos. Prefiro ser cachorro e vara a lua, a ser romano de tão baixa marca. Cássio, Bruto, não me irriteis, que eu não suporto. Esqueceis de quem sois, para tomardes comigo essa atitude. Sou soldado mais experimentado e, assim, mais apto do que vos para impor tais e tais cláusulas. Bruto, qual? Não sois nada disso, Cássio. Cássio, sou. Bruto, afirmo que o não sois. Cássio, não me irriteis, que perco outro domínio. Pensai na própria vida, desistindo de me irritar. Bruto, retira-te, homem fraco. Cássio, como? Será possível? Bruto, escutai-me, pois desejo falar. Terei de o passo ceder a vossa cólera? Assustar-me, quando um louco me fixa? Cássio, ó deuses! Deuses! Ver-me forçado a suportar tudo isso. Bruto, tudo isso? Mas, ainda. Amofinai, vos até romper-se o coração altivo. Aos escravos mostrai toda essa cólera. Vossos servos deixai cheios de medo. Precisarei curvar-me? Estar atento ao menor gesto vosso? Conservar-me de pé, ou rastejar, de acordo sempre com vossa rabugice? Pelos deuses, tereis de digerir todo o veneno de vossa bile, ainda que com isso venhais a arrebentar. Sim, de hoje em diante vou divertir-me a vossa custa, rir-me quando vos vir raivoso. Cássio, a isto chegamos. Bruto, afirmastes que sois melhor soldado. Pois demonstra-i, ó, apresentando a prova de que tem fundamento essa jactância, que folgarei com isso. Gosto sempre de aprender algo com pessoas nobres. Cássio, de todo jeito me ofendestes, Bruto. De todo jeito. Disse mais antigo soldado, não melhor. Disse, realmente, melhor. Bruto, pouco me importa o que dissestes. Cássio, César jamais teria tido o ousio de irritar-me a esse ponto. Bruto, calma. Calma. Vos é que, César vivo, não teríeis coragem de a tal ponto provocá-lo. Cássio, não teria coragem. Bruto, não. Cássio, como? Não ousaria provocá-lo. Bruto, não ousaríeis, por amor à vida. Cássio, não confieis por demais em meu afeto, que eu posso fazer algo de que venha depois arrepender-me. Bruto, já fizestes alguma coisa de que deverias estar arrependido. Não contém, Cássio, terror algum vossas ameaças. De tal modo me ampara a honestidade, que por mim passam como o vento ocioso, de que nem me apercebo. Recusastes-me certa quantia, que mandei privar. Vós. Não sei fazer dinheiro por processos pouco recomendáveis. Preferir acunhar o coração, e todo o sangue, gota por gota, transformar em dracmas, a arrancar das calosas mãos dos rústicos, por processos esconsos, suas tristes farandolagens. Para o pagamento de minhas legiões se destinava quanto então vos pedi e me negastes. Era de Cássio tal procedimento. Teria eu respondido a Caio Cássio por semelhante modo? Quando Marco Bruto ficar interesseiro, a ponto de esconder dos amigos vis moedas, deixai em forma, ó deuses, vossos raios, e reduzi-o a nada. Cássio, essa quantia, não vou-la recusei. Bruto, sim, recusaste-la. Cássio, afirmo-vos que não. Minha resposta vos foi levada por um mentecapto. O coração me partiu Bruto ao meio. O amigo sabe desculpar as faltas de seus amigos, mas as minhas, Bruto deixa maiores do que são, realmente. Bruto, só o fiz depois de lhe sentir o efeito. Cássio, afeição não me tendes. Bruto, não me agradam vossos defeitos. Cássio, nunca o olhar amigo deveria enxergá-los. Bruto, não os viu o olhar do adulador, embora fossem tão grandes quanto o Olimpo. Cássio, vinde, Antônio. Jovem Otávio, vinde, parem Cássio sozinho, vos vingardes, que ele se acha enfarado do mundo, estando odiado por quem tanto e tanto ama, provocado pelo seu próprio irmão, tratado como qualquer escravo. Suas faltas todas são escritas de cor, para me serem atiradas aos dentes. Oh! Quisera pelos olhos chorar o próprio espírito. Eis meu punhal. O peito nu vos mostro, no qual se encontra um coração mais caro do que a mina de Pluto, mais valioso do que o próprio ouro. Sendo tu romano, arranca-mo do peito. Recusei-te ouro, mas dou-te o coração em troca. Fere-o como fizeste no de César, porque estou certo de que no auge do ódio lhe tinhas mais amor do que puderas em qualquer tempo dedicar a Cássio. Bruto, guardai esse punhal. Ficai colérico quanto vos aprouver. Sois livre nisso. Fazei o que entenderdes. A desonra será divertimento. Ó Cássio! O jugo recebestes ao lado de um cordeiro no qual se contém cólera tal como fogo na pederneira, que, batida muitas vezes, revela passageira faísca e, logo, torna a ficar fria. Cássio, terá vivido Cássio apenas para ser objeto de escárnio e de risada de seu querido Bruto, quando a mágoa e os humores revoltos o deixavam perturbado de todo? Bruto, ao dizer isso, também tinha os humores revoltados. Cássio, concedes-me esse ponto? Dai-me a mão. Bruto, e o coração também. Cássio, o Bruto. Bruto, que houve? Cássio, não me tendes amor bastante, para desculpar-me nas horas em que o gênio violento que de minha mãe me veio me faz ficar ingrato? Bruto, teno, Cássio. E de ora avante, sempre que com o vosso Bruto vos excederdes, há de Bruto pensar que é vossa mãe quem deblatera, e em paz vos deixará. Barulho no interior. O poeta. Dentro. Deixai-me entrar. Preciso ver os generais. Entre eles há desacordo. É mal ficarem sós. Lupício dentro, é proibida a entrada. O poeta. Dentro. A morte, apenas, me poderá deter. Entra o poeta, seguido de Lucílio, Titino e Lúcio. O poeta, vergonha, generais. Que estáis pensando? Sede amigos, um do outro ficai perto. Mais anos do que vos já vi, de certo. Cássio, ah! Ah! Que rimas péssimas as deste cínico. Bruto, fora, logo, vagabundo. Fora, tipo lascivo. Cássio, suportai ó, Bruto, que ele é assim mesmo. Bruto, suportá-lo? Quando ele conhecer o seu lugar. Qual é a utilidade, numa guerra, desses versistas tolos? Fora, bobo. Cássio, saí logo. Depressa. Retirai vós. Sai o poeta. Bruto, vós, Lucílio e Titínio, aos comandantes dizei que tratem de alojar as tropas, para a noite passarem. Cássio, depois disso, voltai em companhia de Messala, o mais presto possível. Saem Lucílio e Titínio. Bruto, uma copa de vinho, Lúcio. Sai Lúcio. Cássio, nunca imaginara que pudesses estar tão irritado. Bruto, ó Cássio. Sofro, um tempo, tantas dores. Cássio, uso algum não fareis dos sãos princípios que vos são caros, se atenção prestardes aos males transitórios. Bruto, nenhum homem suporta a dor como eu. Pórcia está morta. Cássio, como? Pórcia? Bruto, morreu. Cássio, como escapei com vida, contrariando vós? O perda comovente e insuportável. De que morreu? Bruto, da dor de minha ausência e de pesar por terem aumentado tanto as forças de Otávio e Marco Antônio. Recebi a notícia desse fato ao mesmo tempo que a de sua morte. Desvairada ficou e, aproveitando-se de a terem só deixado alguns momentos, engoliu o fogo. Cássio, e assim morreu? Bruto, morreu. Cássio, ó deuses imortais! Volta Lúcio, com vinho e tochas. Bruto, não falemos mais dela. Agora dai-me uma copa de vinho. Nisto, Cássio, sepulto todo o sentimento baixo. Bebê. Cássio, o coração sedento se me mostra de tão nobre penhor. Enche-me a taça, Lúcio, até transbordar. Em se tratando da amizade de Bruto, nunca muito quanto eu venha beber. Bebê. Bruto, entrai, Titínio. Volta Titínio com Messala. Bem-vindo, boa Messala. Ora sentemo-nos ao pé aqui da tocha e conversemos sobre as necessidades do momento. Cássio, o Pórcia, já morreste. Bruto, não falemos mais nisso, por obséquio. Boa Messala, nestas cartas informam. Mito Otávio e Marco Antônio vêm ao nosso encontro com forças poderosas, e que para Filipos ora a expedição dirigem. Messala, recebi cartas de teor idêntico. Bruto, sem mais nenhum acréscimo. Messala, fora da lei por editais os pondo, Otávio, Antônio e Lépido fizeram perecer 100 senadores. Bruto, nesse ponto divergem nossas cartas. As minhas falam de 70 mortos por essas proscrições. Cícero, um deles. Cássio, Cícero, um deles. Messala, Cícero está morto por proscrição, também. Essas notícias vos vieram, meu senhor, de vossa esposa? Bruto, não, Messala. Messala, e a seu respeito, nada vos informam. Bruto, nada, Messala. Messala, é extraordinário caso. Bruto, por que perguntais isso? Dizem algo a seu respeito as vossas? Messala, não, senhor. Bruto, se sois romano, revelai-me tudo. Messala, como romano, então, ouvi a verdade. Morreu, é certo, e por maneira estranha. Bruto, nesse caso, adeus, Pórcia. Morreremos todos, Messala, é certo. O pensamento de que ela um dia, um ou outro deveria também morrer, me dá a coragem para suportar esse golpe. Messala, é assim que os grandes homens devem sofrer as grandes dores. Cássio, adoto como vos certos princípios. Mas nesse ponto a minha natureza se confessa impotente. Bruto, e agora, vivos, voltemos ao trabalho. Que diríeis de marcharmos já para Filipos? Cássio, não me parece bem. Bruto, vossas razões? Cássio, é melhor que o inimigo nos procure. Esgotará os recursos, os soldados se cansarão em prejuízo próprio, enquanto nós, ficando aqui prados, estamos descansados, protegidos e prontos para o embate. Bruto, as razões boas devem ceder lugar para as melhores. De Filipos aqui os moradores só a força se nos mostram dedicados, pois as contribuições têm sido dadas com muito má vontade. Se o inimigo fizer esse percurso, os efetivos reforçará, de certo, aqui chegando com tropas repousadas e acrescidas e de ânimo elevado. Essas vantagens ficarão anuladas, se em Filipos formos fazer-lhe face, atrás deixando todos os moradores desta zona. Cássio, bondoso irmão, ouve-me. Bruto, com licença. Deves, ainda, observar que já pusemos os amigos a provas excessivas. Nossos quadros estão mais do que cheios. Nossa causa, madura. Dia a dia, reforça. Se o inimigo... Nós, no ápice, já atingimos o ponto de descida. Os negócios humanos apresentam altas como as do mar. Aproveitadas, levam-nos as correntes à fortuna. Mas, uma vez perdidas, corre a viagem da vida entre baixos e perigos. Ora flutuamos na maré mais alta. Urge, portanto, aproveitar o curso da corrente, ou perder nossas vantagens. Cássio, bem. Uma vez que assim quereis, sigamos para Filipos, que também iremos encontrar o inimigo nesse ponto. Bruto, o negrume da noite baixou sobre nossa conversação, sendo preciso que a natureza acate as ordens dadas pela necessidade. Concedamos-lhe como sovinas, pois, o modesto árbolo de um pequeno descanso. Já tratamos de todos os assuntos. Cássio, já. Boa noite. Levantaremos amanhã bem cedo, e logo partiremos. Bruto, Lúcio. Volta, Lúcio. A toga. Passai bem, boa messala. Boa noite. Titínio. Boa noite e bom repouso, meu nobre, nobre Cássio. Cássio, ó, caro irmão. Quão triste foi o início desta noite. Que jamais a discórdia nos divida, de novo, o coração. Nunca mais, Bruto. Bruto, tudo passou. Cássio, boa noite, caro amigo. Bruto, boa noite, mano. Titino e Messala, general, boa noite. Bruto, boa noite para todos. Saem Cássio, Titino e Messala. Volta Lúcio, com a toga. Dá-me a toga. E o instrumento, onde está? Lúcio, aqui na tenda. Bruto, falas com tanto sono. Pobre criança, não te culpo, não tens dormido nada. Vai chamar Cláudio e mais alguns serventes. Dormirão aqui dentro em travesseiros. Lúcio, Varro. Cláudio. Entram Varro e Cláudio. Varro, chamaste nós, senhor. Bruto, for obsépio, dormi dentro da tenda. Pode dar-se que eu vos acorde, para mandar algum recado ao mano Cássio. Varro, se for do vosso agrado, não dormimos. Bruto, não. Assim, não. Deitai vós, bons amigos. Talvez mude de ideia. Olha aqui, Lúcio, o livro que eu pensava ter perdido. No bolso achei da toga. Varro e Cláudio deitam-se. Lúcio, eu bem sabia que vossa senhoria não mudera. Bruto, sê paciente comigo, bom menino. Estou muito esquecido. Ser-te-á fácil manter abertas mais alguns instantes as pálpebras pesadas e uma ou duas modulações tirar desse instrumento. Lúcio, sim, meu senhor, se for do vosso agrado. Bruto, perfeitamente, meu menino, faço. Te cansar demais, mas sempre foste dócil. Lúcio, é meu dever, senhor. Bruto, mas fora justo que eu não te forçasse no cumprimento dele. O sangue moço, sei-o perfeitamente, quer repouso. Lúcio, já passei pelo sono, meu senhor. Bruto, fizeste bem, e vais dormir de novo. Será por pouco. Caso eu fique vivo, será bom para ti. Música e canto. Atuada é de pessoa sonolenta. Ó sono criminoso. A plumbea clava deixas cair em cima de meu pajem, quando ele toca a música. Boa noite, gentil menino. Não serei grosseiro, fazendo-te acordar. Se cabeceares, quebrarás o instrumento. Vou tirá-lo. E agora, meu menino, bom repouso. Ora vejamos. Não teres deixado virada a folha onde parei de ler? Parece que é esta mesma. Entra o fantasma de César. Que luz péssima desta vela. Ó! Quem vem lá? De certo é a fraqueza da vista que me mostra tão feia aparição. Vem do meu lado. És qualquer coisa. Alguma divindade, algum anjo, talvez, qualquer demônio, que o sangue, assim, me gela, e me arrepia, de tal modo, os cabelos. Quem és? Fala. Fantasma, teu espírito mau, Bruto. Bruto, ao que vens. Fantasma, dizer-te que em Filipos nos veremos. Bruto, muito bem. Quer dizer que ainda hei de ver-te? Fantasma, sim, em Filipos. Bruto, pois que seja. Em Filipos nos veremos. Desaparece o fantasma. Agora que eu estava encorajado, foi que desapareceste. Mau espírito, quisera ainda falar contigo um pouco. Pequeno. Lúcio. Varro. Cláudio. Cláudio. Senhores, despertai. Lúcio, senhor, as cordas não estão boas. Bruto, pensa que ainda se acha a tocar o instrumento. Lúcio, acorda. Lúcio, senhor. Bruto, sonhaste, Lúcio, para assim gritares. Lúcio, se gritei, meu senhor, não sei. Bruto, gritaste. Não viste nada? Lúcio, nada, meu senhor. Bruto, então dorme de novo, Lúcio. Cláudio. Companheiro. Desperta. Varro, senhor. Cláudio, senhor. Bruto, por que gritais no sono desse modo? Varro e Cláudio, nós gritamos, senhor. Bruto, gritastes. Vistes, acaso, alguma coisa? Varro, não vi nada, senhor. Cláudio, nem meu, senhor. Bruto, recomendai-me, então, ao mano Cássio lhe dizei que parta com seus homens logo que amanhecer, que hei de segui-lo. Varro e Cláudio, pois não, senhor. Dar-lhe-emos o recado. Saem. Ato quinto. Cena 1. Planície de Filipos. Entram Otávio e Antônio, com suas tropas. Otávio, agora, Antônio, nossas esperanças ficaram confirmadas. Afirmastes que as forças inimigas não viriam para a planície, preferindo os montes. Mas o contrário é o que se verifica. Estão à mão. Aqui mesmo em Filipos pretendem desafiar nós, respondendo-nos antes mesmo de havermos perguntado. Antônio, ora devasso-lhes o peito, estando perfeitamente a par do que pretendem. Teriam preferido estar algures, mas descem com bravura temerosa, imaginando que ante essa manobra nos dão prova de insólita coragem. Mas não é isso. Entra um mensageiro. Mensageiro, generais, apostos. Com bastante ordem o inimigo baixa, o estandarte. Sangrento solto aos ventos. Algo terá de acontecer em pouco. Antônio, estender devagar. Otávio, os vossos homens no lado esquerdo da planície. Otávio, à esquerda fica tu. Eu, do outro lado. Antônio, por que me contrariais nesta premência? Otávio, não contrario. Apenas farei isso. Toque de marcha. Tambores. Entram Bruto, Cássio e suas tropas. Lucílio, Titínio, Messala e outros. Bruto, querem parlamentar. Estão parados. Cássio, para, Titínio. Vamos para frente, a fim de conversá-los. Otávio, Marco Antônio, convém dar o sinal para o combate. Antônio, não, César. Esperemos que comecem. Adiante. Os generais querem falar nós. Otávio, aguardai o sinal. Bruto, palavras, antes. Depois, golpe. Certo, com cidadãos. Otávio, não é por antepormos, como fazeis, aos golpes as palavras. Boas palavras valem mais, Otávio, do que maus golpes. Antônio, mas vossos maus golpes, Bruto, andam sempre com palavras boas, do que a prova cabal o furo feito no coração de César, ao dizerdes. Salve, César! Que tenhas vida longa! Cássio, Antônio, ainda ninguém sabe o alcance de vossos golpes. Mas vossas palavras as abelhas degradam do próprio Ibla, sem mel deixando-as. Antônio, mas o aguilhão fica. Bruto, ó, não. Ficam sem ele, ficam mudas, que também lhes roubastes o zumbido, motivo de ameaçardes sabiamente, quando quereis picar. Antônio, não procedestes, miseráveis, assim, quando as adagas vis nos flancos de César enterrastes. Como monos, os dentes, só, mostráveis. Como cães, rastejáveis servilmente, e, como escravos, vos curvaveis todos, beijando os pés de César, no momento em que o maldito casca, como débil cãozinho, por detrás atingiu César, em plena nuca. Aduladores todos. Cássio, aduladores. Bruto, a vós, apenas, deveis agradecer esse elogio. Não nos ofenderia hoje essa língua, se a voz de Cássio houvesse sido ouvida. Otávio, entremos no que importa. Se é verdade que soamos só de argumentar, a prova nos fará derramar vermelhas gotas. Vede, contra conspiradores tiro a espada. Quando julgais que tornem bem Alá? Nunca antes de ficarem bem vingadas as 23 feridas do alto César, ou enquanto não tiver um novo César acrescentado mais um morticínio à espada dos traidores. Bruto, nunca, Otávio, te matarão traidores, se ao teu lado jamais os consentir.